10, está autorizado a final do procedimento de elétrica de feita. Rodou repasse estabilizado. Autorizado o ILS e vai reportar estabilizado. Washington 6310. Solo Salvador, no gol 2043 para o táxi, com 151 no PLB, 4 horas de autonomia alternando o Galeão. Livre táxi, Fátima, de Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1015, boa viagem. Tio, de aí, Alfa, ponto espera 1895, 2043, obrigado, valente. Airport Go 2515, good evening. Coke identification descends to 4,000 feet. Channel 8, it's 1015, it's cleared for arrival. Airport arrival, descends 4,000 feet, channel 8, imobilizado no localizador com calpazito, no 693 ou no 0. Sete, completo sinal, chame Torre, 1 no 8, décima 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, ó. Ocean Air 63, 1 no 0, agora 2 milhas para o externo. 3 no 0, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 109. Gente, tem livre pouso 9-0, Ocean Air 63, 1-0. Salvador, boa noite, Gol 2043, ponto de espera da 1-0, pronto. 2043, após tráfego na curta, ali mantém. Ali mantém, Gol 2043. Na 3 no 0, falou 04, falou 211. 211, obrigado. 2043, decolagem autorizado no 0, 180 graus, 109. Lemos decolagem no 0, Gol 2043. Falou, boa noite, eu vou chamar a minha 3. 1-0. 3-1-0, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 2048 Gol no Gol 2043. Salvador, gol 2043, decolou na frente, portão. O 2043, contato ao radar da colagem, e mantém o nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, voo 2043. 310, táxi via Juliette, portão 1. Juliette para o 016310. Controle, o senhor teria a possibilidade de correr lá para o aeroporto, no concentro? Aguardo. Obrigado. O 2043, voe, modo lá. Poder confirmar para o senhor? Voe, modo lá, como solicitado. Ok, pode, vá, voo 2043, muito obrigado. Hotel, 2515 Maintaining 4000 feet. Sorry, send now 2000 feet. 71015, call me establishing localized calls. 2000 feet, I call you establishing localized calls. I call 2515. Localizer approach tower 2515. Roger, complete the proceed, contact now tower 118.95. This is 118.95, approach 2515, and Tower 118, Portugal 2515, service highly extended by 10. Portugal 2515, you're joining 10, 170 degrees, 10 knots. Portugal 110, Portugal 2515. Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. Agora concentra Recife, 251 na 3325, boa noite. At Bosch go to 515, and I'm going to 1, round 1 to 1 is 1. Ground 1 to 1 is calling up to 515. Alpha 2515. Portugal 2515, taxi by Alpha, report me for taxi Juliet. Taxi by Alpha, report for Salvador, o Ocean Air 6310, por gentileza, Recife 390. Copio 35 já aprovado, aguardo 39, 6310. Prossiga com 35. Autorizado, Salvador, Recife 350, via o Presolo 17, decola pista 10, curva esquerda, saída por Caracaju, controle 120.8, transponder 5470, Ocean Air 6310. Ok, Recife 350, decolando a 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, no Pesolono 7, 208 é o controle, 5470 é o transponder do 6310, está no 01. Então, correto, pronto. Chamaram. Call 2515, approach inspection 2 vehicle. Hippocrates 2515, Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, approach 2515. Alfa está 3305. Da 3305, ação de edificação via chegada à margem, esse mantém o 050, ajuste o altímetro 1095. 050, da 3305, poderia voar, tá, seu dono? Oi, TAP, da 3305, desse mantém ao 050. Vem aqui, ajuste. TAP, da 3305. Que ótimo, abraço, prossiga. Whisky Oscar Bravo autorizado, Paulo Afonso, nível 290, via Pêsulo 19, decola da pista 17, após a decolagem curva esquerda na saída Momo, transição Froti, transponder 5467, controle 120.8. Whisky Oscar Bravo, cotejamento correto, confirma o pátio para o B. Gente, táxi, torre 1895, ajuste no 015. Acionamento táxi, torre 1895. Direcionamento, chama táxi. Pesado, tá? 3305. Pela morte, consegui 2000? Se mantém a 2000 pés, ajusta o altímetro no 0, no 5. azul, azul com os giro, cada giro, o estilo de correio. 24070, qual que é a identification? Itinerário to a level 050, via Mare Arrival. 57050, Mare Arrival, a identificação do 24070. Muito boa, Ocean Air 6310. Prossiga. 6310, posição 1, completamente pronto. A companhia já tentou diversos contatos com a empresa sem sucesso. Os senhores têm algum contato que consiga solicitar o fiscal em remoção de Finga? Tenho sim, vou contactar o mesmo, ok? Muitíssimo grato. Salvador Azul, 4070. Sim? Azul, 4070. Go ahead, sir. Can we go over 250 knots over Mari? It's clear fire heading Zoom intersection. Tenet you 2000 feet, 7015. Tá bom, vou coordenar controle, só um minuto. Você decolou 35? Sim. Só ficar bravo, de acordo com o controle, manter o perfil normal da saída com curva esquerda e manter pro até 3.000 após a colagem. Localizador na 3309. Cabral, livre decolagem no 180.09. Questionamento, posição 01 no Chanel 63 ou no 0? Autorizado, chama o contra-ataque. Autorizado, vai chamar. Boa noite, 3305. 3305, livre pouso. Sessão no 0, no 8, 0 graus, 099. Entre pouso, 3305. Sessão Cabral, recolou 47, pro até 3000, 208. Até pro até 3000, pede 208. Sessão Cabral. Controle do Salvador, boa noite, papai, meu Whisky Off Cabral na série. Whisky Off está bravo, contato radar da colagem, subindo, mantendo nível de voo 290, via saída mão. Positivo, mantém a proa até 3.000, boa, pode iniciar a curva. Tem a proa. Okay. Salvador, Azul 4070, clear, clear ILS Tex Ring on A10. Alright, vamos establish on localizer course. Ok, we'll call establish on localizer Azul 4070. Salvador, muito boa, né? 310 Oceaneiro acionado, táxi 111 a bordo. Livre táxi, direita, ponto espera, 1895, ajuste 1015, boa viagem. Livre, obrigado, uma boa. Establish on localized course, Azul. Roger, complete the procedure. Contact now tower, 118.95. 118.95, so long. 3305, taxi via Alfa, reporte em Instituto de Juliette. Alfa, Instituto de Salvador Tower, good afternoon, Azul 4070. Azul 4070, please land on 810, wind 180 degrees, 109. Clear to landing, Azul 4070. Salvador, boa, Oceaneiro 6310, pronto, espera... 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, 6310. Mantenha visual para o tráfego nacional. Sim, Juliette, por favor. Sim, por gentileza. Não. Sim, 3103, acendo a edificação via chegada bom, fidez, mantenha 4 mil pés, ajuste em cima do 0,90. Papão, meu... Luiz Costa Bravo, chama agora sempre a cifra na frequência. 12545, voltando 12085. 2545, 2685, Costa Bravo. 10, decola pista 90, curva direita da El Lida Motiva. Controle 120.8, transponder 5501. Autoridade 340, pêndulo 10 para Guarulhos. Daniel Leira Motte, boa saída, controle 1208, transporte 5501. Pode cobrir na, na pista um pouco essa faixa, ok? Assim tá melhor? Acredito que sim, vai ter, mas deve ter uma perspectiva melhor. Ah, tá ok, thank you. 3815, solo. Chega 3815. Poderia confirmar o transponder, por gentileza? Transponder 501. Ok, correto, chefão.